Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à escola. E gostaria de iniciar parabenizando a todos por estarem nesta manhã aqui. Hoje, mais do que buscar resultados de notas, que são geralmente difíceis de serem alcançadas, quando não há compromisso, quando não há empenho, mas que podem ser facilmente alcançadas quando há uma dedicação, um empenho, não só do aluno, mas da família também. Mas hoje nós buscamos também na nossa reunião, mais do que informar notas e resultados e falar se há ou não esse compromisso que leva às notas e resultados, nós estamos também numa tentativa de formação, numa tentativa de reflexão sobre várias questões importantes que envolvem hoje a família e a formação de crianças e jovens. Nós da área da educação percebemos que existem muitas questões externas que interferem profundamente na atividade dentro da escola. A escola é um ponto onde convergem muitos dos conflitos da sociedade. E nós sabemos que dentro do lar também esses conflitos se manifestam e se expressam de diferentes maneiras. Por isso que a escola e a família se unindo têm condições de oferecer a esses jovens, aos adolescentes, às crianças, tem condições de oferecer o apoio, condições de oferecer uma formação que os ajudará a superar esses conflitos que eles vivem ao longo do seu crescimento. Por isso que estar nesta manhã aqui é algo extremamente importante. É algo que mais do que nós trabalharmos, do que nós adquirimos bens para deixar para os nossos filhos, é um investimento não material e que tem um peso altíssimo, vai ter um resultado altíssimo na formação desses jovens. Por isso que nos veio a ideia de falarmos sobre um dos temas que é assim dos mais problemáticos dentro das famílias, que é a questão da educação. Nós acreditamos que todos querem ter uma família bem sucedida, uma família com bons resultados, em que as pessoas se sintam felizes, unidas, que haja harmonia dentro do lar. Mas a realidade, nós vamos descobrir que alcançar esse resultado é muito difícil. Não é muito fácil a gente ter uma família dentro desse modelo de família unida, de família bem sucedida, não apenas material, economicamente, mas uma família emocionalmente bem sucedida. E um dos fatores que mais interfere nesse sucesso familiar é a comunicação entre os componentes da família. Comunicação entre os pais, a comunicação entre os pais e os filhos, a comunicação entre os irmãos. Nós sabemos de experiências inúmeras, nossas e das outras pessoas, que muitos conflitos surgem por dificuldades na comunicação, por não nos entendermos muito bem sobre as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, nós acabamos permitindo que conflitos surjam e até desagreguem a família, separem as pessoas. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês se há uma história, ou duas, ou três, ou várias na família, em que mal entendidos na comunicação geraram uma separação entre pessoas, todos teriam uma história para contar. É um comentário infeliz, é um boato que surge, é a maledicência que muitas vezes ocorre dentro dos componentes de uma família, em que um fala mal do outro. Isso são situações que prejudicam profundamente o relacionamento familiar. A comunicação entre os pais e os filhos é um dos fatores mais graves na formação dos jovens. Muitas vezes nós vamos dizer assim, que o exemplo é a força mais poderosa para conduzir os filhos ao bom caminho. E é verdade. Pais íntegros, pais honestos, pais dedicados, eles são decisivos na formação dos filhos. Porém, quando há esse grande exemplo aliado a uma comunicação eficiente entre pais e filhos, os resultados são muito maiores. Há a possibilidade de a gente prevenir uma série de situações. Para nós iniciarmos então essa abordagem, nós vamos trazer um tema que não é muito agradável, que é o crescimento da taxa de suicídio entre os jovens nos últimos 25 anos no Brasil. Tem tido um crescimento que é maior do que em outras partes do mundo. Naturalmente, há países em que essa taxa de suicídios tem crescido. Mas, no caso aqui do Brasil, ela cresceu numa tendência que não se esperava. Não imaginava por que que o jovem, e quando nós falamos jovens, são de várias idades. Vai desde a criança que tem de 10 anos até o indivíduo já adulto, com quase 20, 25 anos. Eles estão num processo em que cada vez mais jovens buscam essa alternativa para resolver os seus conflitos. Quando nós observamos aqui, ó, no gráfico que foi produzido pela Organização Mundial de Saúde em 2014, que é o dado mais recente, embora 2 anos já se passaram, nós vamos dizer que na faixa etária dos 10 anos até por volta aqui dos 20 anos é onde há o maior número de suicídios por milhares de pessoas. A faixa dos 20 anos alcança aí em torno de 90 indivíduos a cada 1000 pessoas da população. Pelas estatísticas que existem mundiais, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Ao término aqui de 40 minutos da nossa reunião, nós teremos aí um número assustador de pessoas que terão se suicidado em várias partes do mundo. E entre eles estarão muitos jovens, inclusive crianças. E aí nos vem a pergunta, né? Por que que tantas pessoas nos nossos dias buscam cada vez mais uma situação de aniquilar a própria vida, que contraria todas as ideias que nós cultivamos? Contraria o próprio instinto de conservação que nós trazemos, de sempre lutar pela vida. Por que que cada vez mais jovens se colocam numa situação como essa? Isso quando não acontece deles tentarem o suicídio e ainda assim não conseguirem, em decorrência dessa tentativa, ficarem com doenças, com deficiências para o resto da vida. Então nos vem a pergunta, por que que isso acontece? Agora, esse é um dos problemas que crianças e jovens sofrem todos os dias. É um dos. Se nós formos relacionar a questão das drogas, a questão da violência, a questão das doenças como depressão, que continuam e começam a ser cada vez mais comuns em diferentes faixas etárias, se nós formos relacionar todos esses problemas, nós vamos perceber uma coisa. Jovens e crianças, assim como também nós adultos, somos muito vulneráveis a muitos fatores que geralmente nós não percebemos quando eles estão próximos a nós. Somente depois que o problema se agrava é que nós vamos tomar conhecimento da dimensão dele e vamos perceber quão grave está a situação hoje nas famílias. Nessa pesquisa que foi feita então, e buscando informações sobre o porquê dessas situações, nós vamos ter algumas explicações. Aqui mais um dado, né? A cada suicídio de adulto, há de 10 a 20 tentativas que não acabaram em morte. No caso das crianças, são estimadas 300 tentativas de suicídio consumado, para um suicídio consumado. Quer dizer, a criança, ela insiste tanto em buscar o suicídio, mas ela não tem muitas vezes eficiência. E ela vai tentando, tentando, tentando, tentando. E aí também vem um questionamento a nós. Como pode uma criança tentar 300 vezes tirar a vida e haver um caso em que a família não tomou conhecimento dessa situação? É muito preocupante, é algo bastante sério para refletirmos. E por que eles buscam, né? No relato da maioria deles, vem essa explicação. A maioria diz que a vida não tem sentido e sentem um vazio enorme. Muitos, quando chegam aqui, contam que se vêm cortando, há mais ou menos um ano e a família não sabe disso. Foi o depoimento de uma psiquiatra que atua em São Caetano do Sul num pronto-socorro público que atende crianças e jovens com tentativas de suicídio. É algo impressionante nós pensarmos que eles podem estar passando por problemas, por angústias, por sofrimentos, e nós não temos conhecimento. Por quê? Nós estamos hoje profundamente comprometidos e envolvidos com a nossa profissão, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e não percebemos esse quadro. Aí muitos podem pensar assim, mas graças a Deus na minha família não tem nada disso, está tudo bem. Graças a Deus mesmo. Devemos agradecer a Deus todos os dias por estar tudo bem. Mas nós também sempre temos que ter um pouquinho de preocupação e pensar, será que está tudo bem mesmo? Será que o meu filho, a minha filha, trancado dentro do quarto, horas sozinho, na frente do computador, será que ele está bem mesmo? Mas ele tira boas notas na escola, professor, com você mesmo. Ele vai muito bem. Ele tem notas excelentes nas disciplinas mais difíceis. Mas será que esse jovem está bem mesmo? É muito fácil a gente pensar que os problemas estão sempre nos lares alheios. O problema é sempre da família alheia. Mas quando ele desponta no nosso lar, nós fazemos um questionamento. Por quê? Quem sabe se tivéssemos mais comunicação com os nossos filhos, olhássemos mais nos olhos deles quando nós conversamos com eles, não para dar bronca, para chamar atenção, mas para nós podermos ver aquela pessoa que está ali, talvez nós perceberíamos uma angústia naquele olhar, um sofrimento, perceberíamos que há algo errado naquela atitude e naquele comportamento que ele tem, muitas vezes agressivo. Mas como nós não temos muito tempo para os nossos filhos, o que que acaba acontecendo? Nós nos distanciamos. Hoje em dia, muitos pais passaram a se comunicar com os filhos pelo celular, por mensagens de texto. É um meio eficiente e interessante esse. Ajuda a manter contato com a família. Mas tem um nível da comunicação que só se dá pessoalmente. Só se dá olhando nos olhos da pessoa. Se nós não tivermos essa comunicação com os nossos filhos semanalmente, podem estar ali acontecendo situações que nós vamos lamentar depois. Ah, mas uma vez por mês eu saio com ele, nós vamos ao shopping, nós passeamos, nós vamos comprar uma coisa que ele pediu, porque afinal de contas eu trabalho muito para dar tudo o que ele me pede. Mas tudo que os filhos precisam, nem sempre eles sabem pedir e nem sempre o dinheiro vai comprar. E uma vez por mês nós estarmos com os nossos filhos mais proximamente não é suficiente para acompanhar todas as transformações que eles sofrem. A criança e o adolescente, eles passam por transformações muito rápidas, mas são muito rápidas. Hoje está tudo bem na vida dele. Surge um conflito amanhã, passa uma semana bastante complicada. Por isso que nós temos que criar momentos, ainda que não sejam muito extensos, mas nós temos que criar momentos para vermos os nossos filhos com frequência. Como professor, eu lido com alunos e com outros professores de muitas realidades diferentes. Desde aquele professor que trabalha nas escolas, que atende a elite da sociedade, até os professores que trabalham em escolas que são mais distantes ainda do que a nossa aqui. E de todos a gente tira o relato de que há uma impressão de grande descuido por parte das famílias com os jovens. Não porque a família é negligente, não porque os pais não gostam dos seus filhos, mas é que muitas vezes estão excessivamente ocupados com inúmeras obrigações que muitas vezes nem são nossas obrigações realmente. Hoje nos levam a pensar que nós temos que consumir cada vez mais, ter cada vez mais coisas para oferecer materialmente à nossa família. E nem sempre o que a família está precisando é mais dinheiro, mais recursos materiais, mais bens, mais equipamentos eletrônicos. Muitas vezes a família está precisando de mais diálogos. E é assustador quando nesses relatos os colegas vêm para nós aquelas informações de muitas escolas. Veja, nós não estamos hoje falando que é um problema da nossa comunidade, é um problema generalizado na sociedade. muitos pais não têm conhecimento do envolvimento dos seus filhos com drogas. São esses profissionais que nos dizem assim: está evidente nos olhos dos filhos que há um problema. Até uma mudança na cor, porque os olhos estão continuamente avermelhados. Ainda que fosse uma doença, tem pais que não perceberam que os olhos vermelhos dos filhos acusam alguma irregularidade com ele. E aí esses profissionais questionam assim: como pode, dia após dia, semana após semana, esse jovem vir com uma aparência tão alterada para a escola e a família não toma providências? Numa das escolas onde foi feita uma pesquisa, um dos orientadores educacionais, ele disse que o que mais há dos pais em relação à escola é uma atitude de negar eventuais problemas que os filhos têm. E quando eles são chamados à escola, eles já vêm com uma atitude completamente negativa, questionando: por que que vocês estão me chamando? Por que que vocês estão fazendo isso com meu filho? Porque muitas vezes entende que a escola está como que perseguindo os filhos. E na verdade não. Na verdade, a escola, quando ela convoca a família, convoca os pais, é com o objetivo de juntos poderem resolver um problema que vai atingir necessariamente a vida daquela criança ou daquele jovem. Então nós temos que estar com uma grande e boa disposição de atender e acompanhar a vida escolar dos nossos filhos. Porque muitas vezes vai ser na escola que vai ser detectado esse problema que eles estão passando, vai ser ali na escola que vão perceber comportamentos que eles não têm em casa. Muitos pais chegam na escola dizendo assim: ah, mas meu filho não é assim. Dentro do lar o filho pode ser de um jeito, mas na escola ele já não é mais o seu filho. Ele age de maneira muitas vezes diferente. E por que que não há esse conhecimento da real personalidade dos filhos? Porque falta essa comunicação, falta esse entrosamento mais profundo. Então, para que possamos refletir mais sobre a importância dessa comunicação, nós vamos falar algumas coisas sobre o quanto a comunicação pode favorecer na prevenção desses problemas. O quanto o diálogo entre nós e os nossos filhos podem nos ajudar na solução desses conflitos todos. Então nós vamos ver aqui que a comunicação pode estar faltando dentro do lar. Vários fatores. Hoje é muito comum dentro das famílias as pessoas não conversarem mais entre si. Cada um com a sua forma de distração. A figura aqui não representa muito a nossa realidade socioeconômica, mas se nós formos ver, dentro do nosso lar a cena se repete. Um está à frente da TV, o outro no computador, o outro no celular. Quando as pessoas vão tomar as suas refeições, normalmente não fazem isso junto mais, porque cada um tem um horário diferente. E muitos pais não têm tempo de estar com seus filhos, porque trabalham muito, perdem muito tempo no trânsito, no transporte público. E em que momento vai se dar essa comunicação? Então está havendo uma falha da nossa parte, e quando nós falarmos que é uma falha, ninguém se sinta acusado nem culpado, porque todos nós, inclusive eu e todos os educadores, nós temos que lidar com esse desafio também nas nossas famílias, de encontrar também tempo de estarmos com os nossos filhos. Então quando nós falarmos qualquer coisa aqui hoje, não é uma censura a uma pessoa, a uma família. É a todos nós, é a essa estrutura de sociedade que nós estamos vivendo que nos tira a percepção de necessidades reais que a nossa família tem. Então nós, será que estamos hoje possibilitando esse diálogo? Muito provavelmente em algum momento nós estamos falhando. Mas é lógico, ninguém é perfeito, ninguém pode se sentir culpado por ser perfeito. O importante é que, tomando consciência de que estamos falhando em alguma coisa, possamos reverter o quadro, possamos fazer diferente. Isso é que é importante então para todos nós. Vital para o ser humano. O êxito que nós temos de sobreviver no planeta se deve em grande parte à capacidade que nós temos de nos comunicarmos tão eficientemente. Nenhum outro animal do planeta tem o nível de comunicação que nós temos. Nós somos capazes de comunicar uma infinidade de coisas, não só falando, mas demonstrando também. Existem comunicação também, ou existe comunicação também, num nível que não é da fala. O modo de olhar, o modo de abraçar o filho, o modo de estar dentro de casa. Pessoas que têm um comportamento, por exemplo, intempestivo, elas agem de uma forma. Pessoas que são calmas agem de maneira diferente. Isso também é a comunicação, isso também influencia diretamente a relação com os filhos e a condução do processo educacional. A comunicação pela palavra, ela tem uma influência tão grande, ela é tão séria, e nós vamos ver alguns exemplos aqui. Falando, nós induzimos a comportamento. De tanto a gente criticar uma situação, a gente pode predispor nos filhos uma forma de reagir. Por exemplo, se a gente falar muito da nossa indignação com a violência, e insiste, insiste, fala, eu faço isso, eu faço aquilo, nós vamos passando para eles a ideia de que aquela é a melhor forma de agir. E ela, de tanto ser repetida, pode se tornar uma verdade para aquele que ouve. Existem ideias de tanto que nós falamos, ela se torna uma realidade. Existem pais, por exemplo, que criam entre os filhos e o outro pai ou mãe, criam uma indisposição de tanto falar dos defeitos, por exemplo. A mãe que fala sistematicamente para o filho dos defeitos do pai, muitas vezes cria no filho uma indisposição em relação ao pai. E o inverso também. O pai, de tanto falar da mãe ou de qualquer outra pessoa da família, cria uma indisposição. Então, nós influenciamos o comportamento das pessoas por aquilo que nós falamos. Nós sabemos o potencial que os boatos e as fofocas têm. Um comentário leviano, que é reproduzido como verdade, leva as pessoas a generalizarem esse comentário. E ele vai se propagando, e há famílias, às vezes, que sofrem em função de uma difamação. Então, palavra tem ou não tem influência profunda na vida das pessoas? Agora, aquilo que nós falamos também dentro de casa, como uma fofoca familiar, ficamos falando de coisas que nós não temos muita certeza. Ah, sua tia fez isso, seu primo é assim, a sua irmã fez isso, o seu pai está fazendo isso. Esse tipo de comunicação, ele é muito grave. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós criticamos muito os comentários levianos que se faz no bairro, que se faz na vizinhança, mas e o que nós fazemos dentro? Isso cria uma desestabilização, cria um conflito muitas vezes na família. Temos também a questão do chamado discurso do ódio. Nós repetimos sistematicamente algo contra certas pessoas, contra certos grupos. Tal grupo é o grande vilão da sociedade. Eles é que são a causa de todo o mal. E nós vamos criando na mente das crianças, dos jovens, a ideia de que existe um único culpado para tudo que de errado existe. E hoje, com as redes sociais, isso é mais intenso. Cada vez mais divulgam ideias e as pessoas aceitam aquilo prontamente. E compram aquilo como se fosse uma verdade e defendem aquilo. Tem mentiras que, de tanto serem repetidas, elas viram verdade. E disso pode decorrer uma interpretação errada e as pessoas passam a se conduzir de maneira agressiva em relação àqueles que são acusados como os causadores do problema. E dessa agressão surge o ódio. Surge a raiva, o ressentimento, surge uma indisposição muito grande em relação aos outros. Então nós temos que tomar cuidado que tipo de sentimentos nós estamos despertando nas nossas famílias. Raiva, indignação contra alguém? Conheço a história de um casal que o marido, de tanto falar mal do chefe dele, a esposa passou a nutrir ódio pelo chefe. E conhecendo as pessoas envolvidas, aquele chefe não era causa, ou melhor, não era motivo para que alguém tivesse tanto ódio, para que alguém tivesse tanta raiva. Ela passou a criar uma ideia sobre uma pessoa apenas a partir do que a outra falou. Então, como que pode a gente passar a não gostar de pessoas ou grupos de pessoas na sociedade só por aquilo que falaram sobre eles? isso é muito sério. Então nós temos que pensar, quando eu falo sobre alguém, sobre alguma coisa, que ideia eu estou criando na mente dos meus filhos? Crianças pequenas, por exemplo, elas pensam que já têm posicionamento político. Elas são capazes, por exemplo, de dizer, eu não gosto do tal partido, eu não gosto daquele, só pela opinião dos pais. Então o que os pais falam, naturalmente vai ter uma idade que o filho vai começar a contestar. Ele vai falar, não, meu pai não sabe de nada, meu pai não conhece nada. Mas enquanto ele está crescendo, ele vai muitas vezes aceitar como verdade o que os pais falam. E aí qual a consequência daquilo? E se ele não fizer essa crítica de contestar o que o pai fala, aquilo que a mãe fala? E se ele mantiver aquela ideia para sempre? Então aí nós temos que ver que tipo de conduta nós estamos induzindo os nossos filhos a ter. Que tipo de sentimento em relação às pessoas os nossos filhos passam a ter. Então nós criamos também nos nossos filhos uma ideia muitas vezes negativa sobre a vida. A vida, com todos os problemas, ela é boa. Por que a gente fica triste e feliz quando nós ficamos doentes? Por que nós ficamos tristes quando alguém jovem morre? Porque lá no íntimo a gente sabe que, apesar de qualquer coisa, viver é bom. É bom estar vivo, é bom termos as pessoas que nós temos ao nosso lado, é bom a nossa vida é boa. Ah, Antenor, mas a minha vida é de muito sacrifício. Ainda assim, ela poderia ser pior. E ainda assim, você pode mudar a sua vida a partir de mudanças de determinados comportamentos. Mas nós, muitas vezes, criamos na imaginação da criança e do jovem que viver não é tão bom. Por que a gente vai crescendo e tendo tanta indisposição em relação à segunda-feira? Passamos a ter indisposição em relação ao trabalho. Existe uma ideia generalizada que trabalho é algo negativo. Mas o trabalho ele pode ser uma fonte também de satisfação, de prazer, de contentamento. O problema é que nem sempre nós podemos escolher o trabalho que nós queremos. Por quê? Por questões sociais, econômicas, por questões políticas. Nós vivemos uma realidade que nem sempre nós podemos nos realizar. Mas nós muitas vezes colocamos na cabeça dos nossos filhos, por exemplo, que ele tem que escolher a profissão que vai dar melhores resultados financeiros para ele e não aquela que ele realmente gosta. Esse é todo um capítulo à parte para uma outra palestra. O quanto os pais atrapalham o futuro dos filhos por querer impor que eles façam algumas escolhas que não é da vocação deles. Tem jovens que, por mais que eles se esforçarem, eles não vão ser bons em tecnologia, porque não é da natureza dele. Embora o jovem, muitos pensem que eles têm grande facilidade em lidar com a tecnologia, essa tecnologia que nós lidamos, mexendo com o celular, com o computador, é só como usuário. Nem todos vão se dar bem na área mais profunda da tecnologia. Então, ficar insistindo para o filho que ele tem que seguir nesse caminho, se não é a vocação dele, é algo negativo. Então nós muitas vezes afastamos o filho porque nós falamos tantas coisas que só contraria as tendências naturais que eles têm, as vocações que eles trazem. Então nós temos que tomar muito cuidado porque nós às vezes criamos uma imagem muito negativa da vida em relação às escolhas que eles podem fazer. E criamos a ideia de que o mundo é um lugar negativo, que o mundo é um lugar ruim de se estar. E temos que ter uma cautela muito grande com isso, então. Nossas opiniões eu já falei também. E nós podemos, muitas vezes, pelas nossas falas, recriar situações. Nós, muitas vezes, contamos a história de vida nossa, da nossa família, e à medida que os filhos vão crescendo, eles vão adquirindo um conceito, uma ideia sobre nós e sobre a nossa família, sobre a história dele. Dependendo do que nós falarmos, nós podemos fazê-lo se sentir muito infeliz. A partir do momento que nós tomamos essa consciência e passamos a mudar o nosso modo de nos comunicar, nós podemos ajudá-los a recriar a sua história. Ao invés de, por exemplo, dar tanta ênfase de que uma mãe foi abandonada, teve que criar sozinha um filho, e dar tanta ênfase de maneira tão amargurada a esse fato, ela pode ressaltar que essa criança foi muito amada, porque ela, como mãe, apesar de estar sozinha, lutou tanto que ela conseguiu conduzir bem esse filho. pode mostrar para ele, por essa ideia, que ele é uma pessoa que tem que se sentir feliz. Porque apesar de alguém ter falhado com ele nesse início de vida que era tão importante, ele pode se sentir muito amado pela mãe que supriu essa ausência. Nós não precisamos destacar da história das pessoas só as experiências negativas que elas tiveram. Aliás, nós temos uma tendência natural a dar muita ênfase apenas àquilo que foi problema na vida. E esquecemos os inúmeros outros dias bons, benéficos que nós tivemos, as inúmeras oportunidades que nós tivemos. Então nós temos que estar sempre reforçando os aspectos positivos da vida deles. Por quê? Eles passam a se acreditar em pessoas que têm chance de sucesso, porque já tiveram boas situações. Agora, se a gente der ênfase excessiva só aspectos negativos da vida deles, eles vão se achar muito infelizes realmente. Vão se sentir pessoas muito infelizes, que não tiveram oportunidades. E o que torna um lar indesejável em termos dessa comunicação? Acusações e grosserias. É muito comum as famílias terem diálogos agressivos e terem falas que são grosseiras dentro do lar. O uso de palavrões, de expressões de recriminação de forma violenta, agressiva, chamados bate-bocas, as discussões, isso é muito negativo na formação dos filhos. Presenciarem continuamente brigas dentro do lar. Temos também aqueles relatos deprimentes que levam à perda da esperança. Por exemplo, nós sabemos que a sociedade é muito violenta, nós sabemos que tem muitos problemas, mas por que que nós temos que ficar comentando isso nos momentos tão raros que nós temos com a família? Por que que nós vamos ficar trazendo e comentando a calamidade, o desastre, a violência dentro do lar? Embora tenhamos que alertar para riscos, nós temos que tomar cuidado como nós fazemos isso. Tem pessoas que ficam muito sensibilizadas quando ouvem falar sistematicamente de dor e sofrimento o tempo todo. Elas perdem a esperança. Tem crianças que elas ficam atemorizadas só de ouvir falar o que se passa fora do lar. Jovens que já não têm muitas vezes mais confiança no futuro de tanto que se fala que o mundo é muito difícil, que tem muitos problemas, que nós caminhamos para o caos. Isso gera um sofrimento muito grande, que talvez possa levar alguém a pensar que não vale a pena viver, que não vale a pena estar nesse mundo. E aí a pessoa passa a engrossar aquelas estatísticas lamentáveis que nós vimos, de suicídios cada vez mais frequentes. Nós temos também os diálogos manipuladores, aqui o tipo de alienação parental, quando os pais começam a manipular os filhos para terem vantagens um sobre o outro. Isso pode levar até a perda da guarda dos filhos. Quando ocorre uma separação, está em vias de acontecer, há pais que utilizam disso, de ficar falando mal de um ou do outro, para ter os filhos do seu lado, para não uma disputa entre eles, terem vantagem. Olha, está vendo? Os filhos dão razão para mim. Isso é muito sério. Os nossos conflitos de casal não podem chegar aos filhos. Eles têm sim que participar, tomar conhecimento dos problemas da família, mas de uma forma madura, sem manipulações. Outros problemas, a ausência de diálogo. Os pais, eles não têm o papel de serem ditadores de normas apenas. Embora os pais tenham um momento que eles tenham que dizer, aqui é assim e acabou, isso tem que ser feito pelo diálogo, pelo convencimento. Tem momentos que nós vamos ter que dizer sim para o nosso filho, não. Mas o número de vezes que nós devemos explicar para eles por que não, é muito grande. E quando a gente está conversando com alguém e a pessoa não nos ouve, isso é ruim. Pode observar, nós gostamos de conversar com pessoas que nos ouvem. Pessoas que não nos ouvem, nós evitamos. Por quê? Porque é natural o ser humano buscar ser entendido e compreendido. Então, os filhos também querem isso. Nós temos que ouvi-los. Até para dizer não, mas nós temos que ouvi-los. E isso é que se chama diálogo. Dizer, ainda não é para a sua idade. Vai chegar um momento que você poderá fazer isso. Vai chegar um momento que você poderá ter isso. Mas tem coisas que nós vamos ter que dizer, olha, você nunca vai fazer isso. Porque isso não é certo, por isso, isso, isso. Isso é diálogo. É, e maledicências que nós já falamos também. Isso nós já abordamos. E como que nós podemos, então, estar determinando o futuro dos nossos filhos a partir do que nós conversamos com eles? Vamos ver algumas ideias sobre isso. A censura e o elogio, eles podem ter efeitos imprevisíveis na vida. A gente só censurar os nossos filhos pode criar neles um bloqueio muito grande. Eles adquirirem a ideia de que eles são incapazes. Que pensem, quais são as pessoas que mais nos amam, de modo geral? São os pais. A criança tem um forte vínculo com a mãe. E hoje, o natural seria também ter forte vínculo com o pai. O homem tem que sair daquela postura de que ele é só provedor de bens materiais da família. E tem que assumir o papel também de que ele é educador dos filhos. Ele também tem que dar afeto, que pai também abraça, que pai também beija filho, que pai beija filho homem e adulto também. Nós temos que romper essas ideias que nós cultivamos por tanto tempo. Talvez nós não vamos conseguir vencer isso de pronto, mas eles têm que sentir em nós a segurança também. Mas então o que, que acontece? Nós, se nós só censurarmos os nossos filhos, só criticarmos eles sistematicamente, eles vão em algum momento querer compartilhar conosco das suas dificuldades? Não vão. Eles vão nos educar. Por outro lado, se nós só elogiamos os nossos filhos, não percebendo os defeitos que eles têm, não percebendo as dificuldades que eles apresentam, nós vamos criar uma ideia muitas vezes falsa neles. Ao mesmo tempo que eu posso criar um filho muito inseguro, que não confia em si mesmo, porque a vida inteira eu critiquei, eu também posso criar um filho que é completamente iludido sobre si mesmo, que não tem noção dos seus comportamentos errados. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que dosar muito bem nas nossas falas com a família a censura e o elogio. Temos que elogiar quando é devido, temos que censurar quando é devido. Mas isso tudo tem que ser permeado com um grande amor, com um afeto. Não pode ser na hora da raiva, na hora da discussão. Não pode ter violência nessa censura. Porque se tem violência, está faltando amor. E o amor é a força de convencimento dentro do lar. Por termos vínculos afetivos, é que nós queremos estar dentro do mesmo lar. Quando não há afeto, quando não há carinho entre as pessoas, ela se separa, ela se distancia. Então nós temos que dosar a nossa fala e pensar sobre ela. E nós vamos passar os nossos valores para os nossos filhos através desse diálogo, falando o que é certo e o que é errado, de acordo com o nosso ponto de vista. Mas nós temos que avaliar também se o que nós acreditamos como certo realmente é certo. Sabe uma coisa que assusta? Para nós, educadores, é quando um jovem me dizer que ele consome bebida alcoólica. Um jovem de 14, 15 anos. Eu falo, como assim? O pai sabe disso? Ah, sim, a gente bebe junto. A gente bebe cerveja em casa junto. Aí nós perguntamos, o álcool é bom para quem está desenvolvendo a sua parte neurológica? Não. O álcool não é bom para o adulto. Para quem está em formação é bom? Não é. Então é aí que nós vemos, aquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos transmite os nossos valores, aquilo que nós achamos correto para eles. Hoje, só para acrescentar um dado a essa reflexão, existem pesquisas que apontam que o nosso cérebro continua em desenvolvimento até por volta dos 60 anos. Como pode alguém que está desenvolvendo uma rede neural tão complexa, de tantas células, que são contadas aos milhões, estar ingerindo uma substância que é profundamente nociva e ainda com a anuência dos pais, ainda com o consentimento dos pais. É muito sério. Isso é um valor que nós estamos transmitindo para eles, o de não cuidar do próprio corpo. E o que mais nós transmitimos para eles? Por exemplo, o homem, um bom imagem passa para os filhos homens, de que a mulher é um objeto para o homem. Para as filhas, ele passa a ideia de que ela tem que sujeitar realmente a essa situação. Então nós temos que pensar e refletir muito sobre essa questão. O que nós estamos falando e fazendo transmite valores para eles. E eles vão reproduzir esses valores em algum tempo. E, para já irmos finalizando, exemplos de algumas frases negativas que nós usamos na comunicação com os nossos filhos e que trazem um dano profundo na formação deles. Olha só, você deveria ser como seu irmão. Chega para você no seu trabalho e o seu chefe fala: por que você não trabalha como fulano, se dedica muito mais? Você não vai se sentir incomodado? Você gosta de ser comparado com outra pessoa? Nenhum ser humano gosta de que digam a ele: faça mais do que você está fazendo porque o outro faz. Ninguém gosta disso. Porque nós temos consciência da nossa individualidade. Nós temos consciência que nós somos seres únicos. Então nós não gostamos de comparações. A criança e o jovem, muito menos. Outra frase negativa: você não faz nada direito. Alguém que ouve isso a vida inteira, ele tem dois caminhos: ser um fracassado que nunca vai fazer nada direito na vida, ou vai ser alguém rebelde que vai romper com essa violência e vai querer distância de você. E vai te dizer um dia, quando você for velho: você nunca foi bom pai, você nunca foi bom. Porque nós falamos a vida inteira para ele que ele não fazia nada direito. Outra frase muito negativa: você é um preguiçoso mesmo. Nós não podemos ficar afirmando os defeitos deles. Temos que apontar o defeito e dizer: olha, você está falhando nisso aqui, mas você pode mudar, você consegue. E tudo que a gente fica afirmando, a pessoa tende a interiorizar, a aceitar como uma verdade. Eu sou preguiçoso mesmo, não vou fazer nada mesmo. É como? É mais fácil. Outra frase negativa: você é um zero à esquerda. Nenhum ser humano é zero à esquerda. Todos nós temos potencial de produzir algo bom. Todo mundo. Até quem tem um comportamento muito ruim é capaz de fazer alguma coisa boa. Então ninguém é zero à esquerda. Sou moleiro, você cai toda hora. Ou a gente dizer para o adolescente: você é burro mesmo, você não vai conseguir nada na vida. Você está sempre caindo. Isso é ruim, isso é péssimo para os filhos. Uma vez eu ouvi de um pai, aqui nessa escola: eu desisti do meu filho. Aquilo assim me magoou muito, pensar assim, que a única pessoa no mundo que não poderia desistir daquele jovem, que era o pai, a mãe, já estava desistindo dele. Agora, o mais assustador, sabe o que é? É ouvir, minha esposa, ela é professora de educação infantil. E há colegas aqui que também trabalham em educação infantil, em outras escolas, e podem confirmar isso. Pais e mães que vêm dizendo assim: eu já não aguento mais essa criança. Se referindo assim, de uma criança de 5 anos, desistindo dos filhos tão cedo, dizendo que não sabem o que fazer com esse filho. Isso é assustador. Quem vai amar essa criança? Talvez tenha a avó, a tia, alguém que vai assumir esse papel. Mas a pessoa que tem que assumir esse papel não pode jamais pensar nisso. E dizer para ele: você é um infeliz, você veio para atrapalhar a vida, é algo destrutivo na vida da criança. Nós podemos determinar o futuro de uma pessoa de tanto acusá-la de coisas que ela não é culpada. Os pais, para terem êxito, então, no seu trabalho educacional, devem ter essas duas atitudes positivas. Os filhos precisam saber que os pais o enxergam como o único que reconhecem seus valores e capacidades de se realizarem. Os filhos precisam saber que vocês reconhecem que eles serão pessoas bem-sucedidas e que eles são indivíduos e não parte de um todo. Eles vão ter essa segurança. E eles têm que perceber que nós estamos disponíveis para eles, que nós podemos ajudá-los a fazer melhor o que eles têm feito. Eles vão sentir essa confiança. E nós transmitimos essa confiança por aquilo que nós falamos. Ah, eu não vou nem falar para o meu pai que eu passei por tal problema, porque eu já sei o que ele vai me falar. Surpreenda seu filho. Faça ele perceber: não, eu não vou repetir o que eu sempre disse, que eu vou te punir, que eu vou te castigar. Não, eu vou te ajudar a mudar isso. Surpreendam eles. Isso é capaz de mudar profundamente a vida familiar. É isso que nós tínhamos então nesta manhã para comentar de forma resumida. teríamos ainda muito mais para falar dessas questões da comunicação, mas cremos que isso é suficiente por hora. Então, que todos possamos repensar nas nossas palavras, que temos feito dentro do nosso lar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.